31170, desça para 2500 PES, KNH1 014. Autorizado ao sinal do procedimento RNAV da pista no zero, reporte passando pela RAVIC 366. Gente, decolagem zona 7. Para coordenado, mantém escuta guarda número 2. Ok, está livre acionar, aguardando a porta. Três minutinhos. Pode iniciar o push. Posso? Poxa, muito obrigado. Já deixamos. Romeu, Vitor Hotel, qual o nível solicitado? Tango Romeu, Vitor Hotel, na escuta. Qual o nível? Só um Papatango Romeu, Vitor Azel, Copa. Autorizado Paulo Afonso, nível 095, decolagem cabeceira 35, inicialmente restrita no meu país, aguardando a liberação do controle. Após a decolagem, mantenha reta, aciona 5574, controle 20.8. Correto, seu Abel, autonomia alternativa. Gente, na bata, acionamento táxi ecológico à torre, 1-8, decimal 62, ajuste na 0-4. O Gol tá pronto, Copa 7491. Diga, 491. Autorizado Serra Alfa, Eco Zulu, nível 400, via Zulu 17, após via rota do plano. Decola cabeceira 10, após a decolagem curva direita. Perfil de saída Arbor 1, após Elefa. Aciona 5577, controle 120, décima 8. Primeiro eu vi a peso 1 na 7, porta pronta. 1 na 7, o 7 vai mandar. Táxi 7491, temos 64 a bordo, alterna Sierra Alfa Alfa Romeo, 0 milha, 1,3 automotivo. Gente, Gol 7491, táxi autorizado até ponto de espera, piscina 0, via Pátio Índia, ponto de espera Chimé Torre, 198, decimal 62, ajuste na 0 no 4. Portugal, 024, understand, one mark request, pushback and setup. Delta approved, the report ready for taxi. Push and start approved, I call you for taxi, call 024. Salvador, o gol 9400, está cruzando 230 em descida para 150. Gol 9400, aciona identificação, vem direto para a posição, vem direto para a Serra Vida 366 para a final do procedimento R9 da pistana 0, desse mantenha um nível de voo 050, altímetro na 0 no 4, gol 9400. Esse mantenha o nível de voo 050 inicialmente. Descendo para 050 na proa do 360. 592, acione identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 060, altímetro no 014. Mare, acionado, autorizado, 060 com 014. 104, Flávio de Texas, antigo de implant, runway 10, vai em April. And taxi to India, holding point, contact tower, frequency 1-18-60 and QNH-1014. 6QNH-1014, clear to holding point, runway 10 via main apron and India. At holding point, contact tower 1-18-6, Portugal 024. Gente, mantém a posição. Dia controle Salvador, gol 7491. 491, contato radar. Se mantém o nível de voo 400, via saída Boruno. 400, Viraro Boruno. Alguma possibilidade de voarmos Elefa, por gentileza? Após 2.000 pés autorizados direto. 2.000, direto Elefa. Muito obrigado. Salvador, muito boa noite, Papatango, Metro Hotel. Romeu, Vitor Hotel, direto Paulo Afonso, que me mantém ao nível de voo 095. Direto Paulo Afonso, 095, Metro Hotel, autorizado. Série de ingresso, são 360. Vitor Hotel, confirme, quando possível, confirme o estimado para pouso em Paulo Afonso. Estimado pouso em Paulo Afonso, ao 0435, Vitor Hotel. Gol 7491, chame centro Recife, frequente no 26.0, secundário no 28.8. Sente 260 com Recife e alterna 1288, muito obrigado, 7491, bom domingo aí. Sim. Gol 9400, desce para 25006, NH1 no 04, autorizado ao final do procedimento Renato da pista no 0, reporte passando o CRF 366. Ok, vamos chamar passando 366 estabilizado no RNAV. Opa, passando o Romeu Vitor Hotel. Próximo na escuta. Recife está me questionando se Vossa Senhoria solicitou balizamento em Paulo Afonso. Balizamento foi solicitado no Romeu Hotel. Ah, ok, muito obrigado. Obrigado, você. 592, desce para o nível de voo 050, QNH1 no 04. É o 050, gol 592, após o TAP, foi para o Serravita 366 para o final do procedimento ordinário da pista no zero, desde até 4.000 pés, NH1 no 0 no 4. Após o TAP, voo 366, bom, 592. Desce para 4.000 pés, no 592. 4.000, bom, 592. Salvador Departure, boa noite, é Portugal, é 024 Heavy Airport. É Portugal, 024, radar contact on departure, climb to flight level 350, vai a Puka Departure. Climbing level 350 to Puka Departure, é Portugal, 024. O 9400 está estabilizado no RNAS. O 9400 completa o sinal, Sami Torre, frequência 98, decimal 6. 18 mesmo. Na 592, desce para 2500 pés, altímetro na 004. Autorizado a final do procedimento RNAV da pista na 0, reporte passando a Serra Vida 366. 2500, reportando e passando a Serra Vida 366 com 592. Na 592, completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 6. 86, na Torre, bom, 592. muito bom dia. Eu vou 9400, Librano. Bom dia, 9400. Gol, motor 0, táxi, Alfa Juliette, posição 1-0, 10. Alfa Juliette, 1-0. Obrigado, senhorita. Até amanhã. Até. Portugal, 024, call Recife, 125, decimal 45, if enable 126, decimal 85. Recife Center, 125, 45, backup 126, 85. Boa noite, obrigado. Em Portugal, 024. Boa. Boa noite, boa, gol no 592, táxi superizado via Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, Bom dia, Vitor Etel. Informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Aguardo transferência das comunicações. Romeu Vitor Hotel para serviço de informação de voo e alerta. Chame Centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. Bem. 220, tem informação, Charlie. Sou 982, aciona identificação, chegada Mário autorizada. Vê se mantém o nível de voo 050, QNH 104. Décimo para 050, voo no 82, pode voar 366. Autorizado no 82. Copiou o controle. Oito no dois, copiou o controle.